Com fé eu chego lá, sem treta e desavença. Com fé eu chego lá, Deus é esperança. Pra todos os guerreiros, pra todos vagabundos, 100% maloqueiro, só mais um e meio ao mundo. Só mais um Josie que persiste sempre firme, dá perdido nos polícia, esquivando do crime. Na selva dos vermes sobrevive só Tarzan, pegando de balas tipo no Vietnã. O sol traz o dia e com ele as batalhas. Dá orgulho pra família, eu não cometer falha. Com a farda de guerra, calça larga e a barreta, dois tempos pra chegar em algum lugar de bicicleta. Antes de qualquer coisa, dá um grau na magrela. Os bico pescoçudo só telando da janela. Eu só faço a minha, não cresço na de ninguém. Nem sou louco de rasgar nenhuma nota de 100. Correndo pelo certo, longe desses prela saco. Por isso, filho da puta, não pescoça meu barraco. Saí escondido da minha mina só pra não pegar no pé. Livrei do lenga-lenga chato, cê sabe como é mulher, né? Logo na avenida já vejo uma joaninha. Os polícia tudo gordo de tanto comer rosquinha. Fizeram uma manobra, ameaçaram de parar. Tiraram o fino da roda só pra eu desviar. Mas vamos, vamos aí, tem horário pra cumprir. Pelo caminho mais longo da nada, quer é curtir. Hoje vai ter um baile e o som vai bombar. Vai ser na associação, vamos ver no que vai dar. Aos colados vagabundos dos becos e das vielas, tô indo no rolê solitário de magrela. Sinto o vento na cara descendo pela banguela. Perversa de zoião me filmando só naquela. Em cada quebrada o respeito, a lealdade. Tem os mano ponta firme, é nóis da humildade. Quebrando pela direita, lembrei do convite lá que o Bilu me avisou que hoje o gato ia assar. Chegando no portão já escutei alguém falando: o frevo tá da hora e só tu tava faltando. Então já colei, agora tô no meio. Dou descanso pra magrela, pois agora é minha vez. Rima louca na batalha, os guerreiros pra gravar. Todo mundo junto pra não desafinar. Rima louca na batalha, BGO é meu lugar. Vai, solta a voz pra firmar. Rima louca na batalha, os guerreiros pra gravar. Todo mundo junto pra não desafinar. Rima louca na batalha, BGO é meu lugar. Vai, solta a voz pra firmar. Alô? Alô, tiozinho, onde é que você tá? Não esquece de colar no estúdio pra gravar. Tô indo pra lá, Kenny, depois nós fala. Liga o BH, liga o Jota, liga os caras. Satisfação, grande emoção, tá do lado dos irmãos. Cê vê, você sabe, várias dificuldades. Covarde, lá pá de pedra no caminho. Senhor nos abençoa, não deixa nós sozinhos, que livra nós da pilantragem. Mostrar pra nós o bom caminho, é bom menino. Não seja marcolino, craque o crime, não é um bom caminho. Acorda, faz favor nessa vida do clima. Bate, atrasou, só essa coroa dá valor. Não marcou, não marca não, fique longe da prisão. Cobertor de terra é o óbvio jão. GPT desfigura cidadão, se tem passagem de desova. O governo aprova, é foda, virou moda. Peço a Deus, faço oração pra tirar a maldade do coração dos polícia cuzão. A fé então faz questão, vai de magrelo, de busão. Estúdio show, grande emoção, sem perder honestidade. Nos lugares que passei, mais amizade do que inimigo. Sem vacile de o sistema é covarde. Claro, sabe disso, nego, financia o medo da BGO. Os mano dorme cedo, dona Maria quer sossego. Os moleque que perde a vida cedo, nós queria tranquilidade, paz, porque é o que todo sofredor ainda sonha. Nós não desiste, tamo sempre na lua. Responsa boa, conduta truta, mas é aquilo, humildade sem sair do 30. Iremado, sabe tio, não vacila irmão, sem vacilo. Sem vacilo irmão, sem vacilo. De maloca na batalha, os guerreiros pra gravar. Todo mundo junto pra não desafinar. De maloca na batalha, BGO é meu lugar. Vai, solta a voz pra firmar. De maloca na batalha, os guerreiros pra gravar. Todo mundo junto pra não desafinar. De maloca na batalha, BGO é meu lugar. Vai, solta a voz pra firmar. Aí, malandragem. coragem, liga nós no que vai ser. Tô firmão na correria, minha luta é pra vencer. Ligado na função, periferia, o que me liga é o certo pelo certo, tô distante das carniças. Minha coroa que acordou desesperada. O dinheiro tá faltando, a geladeira só tem água. O gás tá acabando, o açúcar nem refinado. Até as formigas foram embora sem deixar um obrigado. Mãe, não se preocupe, tô na luta desse pão. Jesus também sofreu e hoje é rei dessa nação. Glorificado é aquele que luta pelo bem. Levante sua cabeça e não seja um refém. Meu caminho é intenso e os mano tá demorando. Fico esperando, retrucando com meus planos. Me lembrei dos moleque que rolou uma desavença. Chegado desde criança, hoje vivem na ausência. Fofoca e conversinha gera toda essa guerra. Então me diz quem é feliz, dando debaixo da terra. Aguenta aí, dois tempos. Os mano tão na área, demorou, mas tá em cima. E se pá, não pega nada. Se der é pouca coisa, nós resolve aqui mesmo. Tá ligado no ditado, se tem. Passou por nós com os olhos arregalados. Nos olhou de cima e baixo com a cara de noiado. Mano, nem esquenta, Deus está do nosso lado. Nosso corre é pelo certo e Jesus advogado. Vamos subir o morro, só pensar no positivo. Sem treta, na paz, sem dar ponto pro inimigo. Chegando no estúdio, o coração tá a milhão. Vou seguindo minha rima com os truta e o refrão. Mano, vamos nessa, só quem sabe tem o dom. Mete agulha no bagulho, sente